Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá para todos, muito boa noite, bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Interweb. Já sabem que este é o programa que vai para o ar às terças, quartas, quintas e sextas, entre as 8h30 e as 9 da noite. Pois é, e às sextas-feiras já é bem costume trazermos música, os principais hits de dança dos anos 90. E na passada semana houve uma exceção, mas como a exceção não faz a regra, cá estamos nós então novamente com os principais hits de dança dos anos 90. Sim, senhor. E sabem quem é que são os Two Brothers on the Fourth Floor? A música I'm Thinking of You? Não sei se conhecem, mas fez muito sucesso no princípio da década de 90. E vamos então recordar esta melodia. Vamos ainda ficar para dançar com Sunshine, música de Daryl G. E para realizar a primeira seleção de três temas, aqui no nosso Musicália, vamos ficar com KC. Traz-nos Like This para fecharmos a primeira seleção musical aqui no nosso Musicália. Hoje é só para dançar, para que a vossa noite de sexta-feira comece em grande. Vamos à música! na sua antena web. Continuando com a nossa emissão, o Tenetre é a próxima interpretação, aliás, são os próximos a entrar, digamos, em palco, entre aspas. Eles vão-nos trazer Free, grande música para escutarmos nesta emissão do Musicalia, mas não vamos chegar por aqui, vamos ainda ficar com It's a Fine Day, música de meados da década de 90. Miss Jones é a intérprete e logo depois vamos chegar com uma música que dá pelo nome de Mr. J. E é assim que vamos dando seguimento ao nosso programa, ao nosso Musicalia, nesta noite de sexta-feira, 5 de novembro de 2010. You. mais música na Antena Web. Amistad DJ, toma play, my song. Amistad DJ, E chegamos assim ao final de mais um musical aqui na Rádio Antena Web. Vamos chegar agora mesmo com a última música do nosso programa de hoje. Venga Boys com We Like to Party. É a música que vai fechar mais uma edição, a número 110 do nosso musical. Estimados ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco, mas o programa vai mesmo fechar por aqui as portas. Estou de volta terça-feira, para mais música, daquelas que, por serem cantadas na língua, não têm pretensão no mercado português. Mas se gostam dos hits de dança dos anos 90, bom, isso só de hoje a 8 dias, mas quanto mais não seja, de hoje a 8 dias eu cá estou para mais 30 minutos de dance music dos anos 90. Então, para fechar as portas por hoje, We Like to Party, música dos Vega Boys. Até terça-feira, bom fim de semana. We like to party.